Salvador, Vilante Bravo Delta para início de descida. Delta pronto para descida, confirme. Afirmativo, senhor. Voe na proa de BOF da chegada BOF. Em BOF autorizado a chegada, Juliette Bravo Delta. Descendo até o nível 060. Oi, Juliette Bravo Delta. Solicita a proa do VR, que o mais próximo vai cancelar e proa da rotatória. Então, voe na proa do VOR, descendo até a altitude 3.000, ajuste no 0.17, reporte para modificação das regras. Passará para modificação, autorizado até 3.000, no 0.17. Quilo Romeu, acho que irá a 2.500 pés em vez do 045, confia. Controle. Luiz, que prossiga. Prossiga em regras de voo visuais, corredor axé, reposto passando o farol da barra. Bravo, que Luiz. Controle de Salvador, muito boa tarde. É o 35240, ciente da Papá. Boa tarde, sem identificação, desça e mantenha a altitude de 5.000, ajuste no 097, na chegada Mari. Aguarde o procedimento ILS X-Ray 35240. Para 5.000 na Mari, aguardando o X-Ray da 105240. 35490, chame Recife agora, frequência 12685, alterno 2545, 35490. 2685, 12495. 125, decimal 45. 12545, grato. Salvador, eu passarei 223, já. Senhora, eu passarei 223, já. Gente da Papá para conquista, pronto. Meu ódio. automático, controle transmitido nas cegas, mantém regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso na tráfego conhecida a reportar. É o controle Salvador transmitindo às cegas aos 07 minutos desta para o Kilo Romeo. Controle Salvador é o 35240. Seria possível voar Itape e liberar a restrição de velocidade no mesmo ponto? Voe direto no rumo de Itape, descendo até 3000, 35240. Sente Itape 3000, livre das restrições de velocidade, 5240. Mandou o Webjet 6721, está na posição 4 do feedback de treinamento. O Webjet 6721, está na posição 4 do feedback de treinamento. Passando para o Tati, 6721. Pro papapá, Guerra Fox-Yank, informação papá. Papapá, Serra Fox Yankee, a sua identificação desse mantenha a altitude de 6000 na chegada. Bom que aguarde a LS X-Ray, ajuste no 097. Papapá, Serra Fox Yankee. Chegada bom que descer para 6000 pés, ajuste no 097, Serra Fox Yankee. Kilo Romeo Oscar, transmitimos até as cegas para o senhor aqui, frequência livre. Para o pushback azul 4089. Trabalhar para a identificação, azul 4089. Desse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000 pés autorizado, reportará estabilizado 5240. Tem a rota até 2000, 3000, direita, arbor, final 35, 18 meses, 54, 53, copiou o passador 22, 3 anos. Tem 161 a bordo, autonomia 3. 6 e alterna o recurso. Se mantenha 7000, ajuste 10, 17 na chegada. Bom, aqui, aguarde o procedimento LS X-Ray. Ok, 7000 na bomba, aguardando o X-Ray. Na Fox Yankee, desce e mantém a altitude de 4000. Desce para 4000 pés, Sierra Fox Yankee. 4 minutos, alternando é com o fim, VLB de 89. 89, confia, freia as costas próximas. Via Índia Alfa, no ponto de espera no 86, azul 4089. Salvador estabilizou no X-Ray, trip 5240. Complexo finalista, torre 1 no 86, trip 5240. 186, 240, até já. É. Passar o Salvador, o Norte Bravo Delta, passando a 2500, visual para Point. Explicadas as regras para visual, agora os 1 no 6, desça para o estúdio de tráfego, prosseguindo direto para a rotatória. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Salvador, boa tarde, Bruno 934, com a Papá. Altitude de tráfego. Bruno de rotatória para altitude de tráfego. Juliette Bravo Delta. Serra Fox Yankee, desce e mantenha 3000. Desce para 3000 pés, Serra Fox Yankee. Bruno 697, desce e mantenha 4000. 4697. Mantém nível 330 na Momo, Kobe, boa, pode frot. Na Momo, Kobe, pode frot, para nível 330, F672, eu poderia voar a Bucu? Aguarde até cruzar, após 3.500, está ali o Kobe, direto. Após 3.500, Kobe, obrigado. Controle, aqui é o Papa Sango, November Yankee Mike, decolado da 17 na proa de Buraquinho, na sua escuta. Siga pelo corredor Aporte, reporte para regresso, November Yankee Mike. Seguinte, segue pelo corredor forte, mantendo no 1000 pés, chama para regresso, November Yankee Mike. Por favor, senhor. Autorizado 390 Campina Grande, avisou no 0, posição fora rota do plano, decola pistão no 0, mantém reto até 2, cruzar 2000 ou 3 milhas, curva esquerda no 0, saída Puca, Jamos e Pá, 5433, controle 11935, 14186, gol no 754. Confere, resposta era o 754. 500 pés, autorizado, final ILS, Sierra Foxinha. Boa tarde, Xandé 6320. Xandé 6320, boa tarde. Sua identificação, desse mantenha 050 na chegada Mária, Guardia LS X-Ray, ajuste no 017. O Xandé 6320. Poxa, 050 na chegada. Autorizado, 6320. Brilhante para o Delta Torre, 1186, bom pouso. Um abraço, bom favor. Jet 6721, agora cruzando 075, poderia voar frota? O Xané 6721, estabiliza agora na proa 270, subindo para o 330. Se tiver falha, vou cruzar o nível 100, vou ir direto cógito. Web 6720, controle. É o Webjet e é 6721. 6721, razão de subida. Tá mantendo 4.000 pés por minuto. Sente, aguarde então, vou em Cogbo. Vou em Cogbo agora. Aguarde para voar direto frote. Logo aguardando frote, 6721. Voo no 697, desse mantenha a altitude de 3.000. Salvador, para passando Vitor Mike Quebec, da Papá. Controle. Vitor Mike Quebec, de Cairu para Salvador, mantendo 2510 com 06 bordo, acionado 0161, entrou de Paris. Na Pro de Paris, Vitor Mike Quebec, mantém a regra de voo visual, reporte rotatória. Reporte rotatória, Vitor Mike Quebec. Go 1328, we have Papa information. Go 1328, squawk identity, descend, maintain 6000, out, search altimeter 1017, Maria arrival. Go 1328. Down to 6000, 1017, Maria arrival, 1328, thank you. Controle Salvador, muito boa tarde, minha 3 informação, Papa. É 315, acende a identificação, desça e mantenha a altitude de 7000, na chegada a mão, guarde LS X-Ray, ajuste no 017, o Xané 6315. 7000 X-Ray no 017, pode passar. É, mantém o perfil da chegada, pois temos duas aeronaves já no setor sudoeste para sequenciamento. Sem problema, para 7000, Xané 6315. Estabilizado no ILS, pistão no zero, Sierra Fox Yank. Sem chame torre, 1186, bom pouso, Fox Sierra Yank. 1186, Sierra Fox Yank. Me escuta, prossiga, gol 904. Estamos CO 350, decola dando zero, com curva esquerda, Puca, Jambo, Caju. 1935, 186 Torre, 5462 Transponder. A nossa posição é a 1-0. Gente, aqui na curva pela direita, posso vá direto a El? Autorizado. Gente. Autorizado, azul 4089. 4089, ciente. Obrigado. Copia 1806. Decimal 35, Corpo Dono de Salvador, no 8, decimal 6, é o Torre de Salvador, gol no, o Transponder 5432, gol no 806. Chama lá, no 806. Pode descer até 2.097, visual com traço para a esquerda. Autorizado a descer com a pilotação na linha, gol no 967, 1697. 697. É o Rumba 19, está no pátio militar com a 10 a bordo, todo instrumento para Recife 090 pela Golf 377, está sexta a informação papá para assuramento. Copa. Controle 6320 em descida, livre LS acuse no localizador com 1016-10 no meio, no ajuste. Positivo 2000, autorizado localizador, descendo 1016, obrigado. Tá pronto para o táxi, o Rombo Leonardo. Tá no tempo do almoço. Qual é a sua frequência ou começa da torre? É, a gente vai então taxar até o hotel lá, pode chamar para o hotel. Chané 6315, desse mantenha 3 mil pés. 3.000, 6.3, 1. Gol no 328, go 1.328. Radar Vectron, first base, turn left, have 0.15. Limited by 080 bearing, Simbra Beacon. Descend and maintain 4,000 feet, 28106. Ok, Radar Vector, heading 015. Limit point is 080 from... Teste no hotel, mas chama para o reparo cruzador. Olympus 60. Acione identificação.